no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Se você pensa que a música de concerto se resume a produções europeias, vai se surpreender com esta informação. A peça musical que você ouve ao fundo se chama Ponteio e é uma das principais obras do compositor e maestro brasileiro Cláudio Santoro. Nascido no Amazonas em 1919, Santoro é autor de inúmeras peças de concerto e trilhas sonoras de filmes. Ele também recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Além disso, o maestro também escreveu uma série de cartas ao longo de sua vida. Pensando nisso, foi desenvolvido no Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da UFOP o projeto Ouvindo a Música de Cláudio Santoro e suas memórias através de cartas. Quem conta um pouco mais sobre o surgimento desta iniciativa é o coordenador do projeto, o professor do Departamento de Música, César Maia Buscácio. O projeto é decorrente de uma pesquisa que foi realizada em estágio de pós-doutorado na Biblioteca Nacional da França. Nesta pesquisa, desenvolvemos um trabalho em torno da correspondência mantida entre compositor brasileiro Cláudio Santoro e a musicista francesa Nadia Boulanger. Depois dessa pesquisa, entramos em contato com a família do Cláudio Santoro no Rio de Janeiro e em Brasília e detectamos um acervo muito expressivo de cartas e outros documentos do compositor. A partir desse acervo, estamos desenvolvendo a pesquisa com enfoque na correspondência entre os anos de 1940 e 1950. O projeto que recupera as memórias de Santoro teve início em março deste ano e possui atividades previstas até o mês de dezembro. O objetivo desta ação é produzir um produto multimídia que possa associar as composições de Cláudio Santoro às cartas que ele enviou. Este produto será disponibilizado no site da UFOP. Atualmente, o projeto está em uma fase de seleção das cartas e das composições musicais que vão integrar o trabalho final. O professor César destaca alguns aspectos já analisados. Um compositor de muita força expressiva na sua obra, na sua maneira de ser, e as cartas revelam isso de uma maneira muito interessante, pelo que nós já podemos detectar nas primeiras leituras, nas primeiras transcrições. A gente percebe todo esse gênio criador, essa força expressiva, artística e também pessoal. As cartas trazem à tona todos esses elementos que eu considero serem muito característicos do compositor e que revelam também muito da sua personalidade. Cláudio Santoro faleceu em 1989, mas a obra deste compositor permanece viva. E agora, ela será valorizada durante a execução de mais uma ação extensionista da UFOP. No futuro, este trabalho será um material de pesquisa interessante para professores, estudantes, músicos e outras pessoas que desejam conhecer melhor as criações musicais no Brasil. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.